boa noite. Aqui estamos na Rádio Comunitária Conchego 88.5 FM, começando mais um programa Cá Entre Nós. Cá Entre Nós é um debate que a gente está propondo aqui de segunda a sexta sobre as perspectivas políticas de algumas organizações populares do Recife e algumas pessoas, chamando também algumas pessoas de referência em alguns temas e tal, que nos são caros nessa época de eleição e principalmente estas eleições tão aturdidas, complicadas. Eu acho que ninguém, quem quiser que está entendendo alguma coisa, interna. Essa aqui é a nossa frente radiofônica, a gente está tentando trazer esse debate. E aqui a gente tenta analisar os programas de governo e algumas das implicações nesses temas aí que são tão importantes para nós, para nossa, para a sociedade civil. E a gente está analisando os programas tanto do candidato Fernando Haddad quanto do Jair Bolsonaro, que estão concorrendo à cadeira da presidência da República. E é isso. Aqui na Rádio Conchego a gente já lança um alô, um salve, que é o seguinte: a gente tem lado, a gente apoia, nós da Rádio Conchego apoiamos a candidatura de Fernando Haddad e Manuela Dávila para a presidência e vice-presidência do Brasil. A gente não acha que isso seja um problema de forma alguma, porque se a gente não coloca a nossa posição, quem escuta acha que a gente está neutro, e ninguém está neutro, muito menos em um momento tão polarizado como esse. A gente acha que dando nosso lado, dando nossa posição, vocês têm a liberdade e mais facilidade, acredito, de interpretar, de analisar, de filtrar o que a gente fala aqui. É isso aí. Cá entre nós, como a disputa eleitoral pode afetar nossos direitos sociais? Essa é a pergunta de hoje. E a gente trouxe aqui Túlio Velho Barreto, que é cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, para trocar uma ideia com nós. Túlio, se apresenta aí para a galera da Zona Oeste. Então, cara, eu sou Túlio Velho Barreto, como você falou. Fiz minha graduação na área das ciências sociais e minha pós-graduação na área da ciência política. Sou pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco já há bastante tempo, onde desenvolvo estudos em algumas áreas de meu interesse, né? Por exemplo, a área de política, eu faço pesquisas, estudos, focando aí na história dos partidos políticos, nas características dos partidos políticos e também no processo eleitoral, né? Sempre que há disputas eleitorais, a gente procura analisar a conjuntura, o contexto em que ocorre aquela eleição e o que está se propondo e as consequências do resultado eleitoral. E tenho outros interesses também, alguns até um pouco diferentes da política. Por exemplo, durante muitos anos eu estudei e ainda faço alguma coisa nessa área da sociologia do futebol. Qualquer dia a gente volta aqui para conversar especificamente sobre o futebol e as várias implicações que esse tema tão importante na nossa cultura tem. Bom, eu acho, para começar, esse o cartão de visita, né, para que eu tenho para apresentar a vocês. Massa, não só isso, você trouxe um som para nós. Isso. Vamos escutar aí um sonho, de Nação Zumbi. Segue. Sonhava o meu sonho, ou se o sonho que eu sonhava era seu. Um sonho dentro de um sei se acordei desse sonho, quero imagem e som pra saber o que foi que aconteceu. Sem som, estão comendo o mundo pelas beiradas, roendo tudo, quase não sobra nada. Respirei fundo, achando que ainda começava. Um grito no escuro, um encontro sem hora marcada. Ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você. Não sei se sonhava o meu sonho ou se o sonho que eu sonhava era seu. Um sonho dentro de um sonho, eu ainda nem sei se acordei desse sonho. Quero imagem e som pra saber o que foi que aconteceu. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Hoje de manhã eu acordei sem imagem, sem som. Um sonho dentro de um sonho, eu ainda nem sei se acordei desse sonho. Quero imagem e som pra saber o que foi que aconteceu. Ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você. Não sei se sonhava o meu sonho ou se o sonho que eu sonhava era seu. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Alô, alô, alô, voltamos aí com o nosso programinha, o Cá Entre Nós, acompanhamento desse segundo turno e desse mundo louco chamado Brasil. Hoje a gente tá contando aqui com a presença de Túlio Velho Barreto. A gente vai trocar uma ideia hoje sobre algumas dimensões aí, tanto dos direitos sociais, mas a gente tava conversando, né? Que esses direitos sociais, muitos deles estão assentados na nossa Constituição, né? Na nossa Isso. jovem Constituição. Eu sou mais velho que a Constituição, fiquei muito feliz. E é isso, a gente é tão instado a criticar as coisas. A gente tava ontem aqui num debate sobre o SUS e aí uma das conclusões foi essa, né? Todo mundo, na hora de botar o dedo, dizer, ah, é ruim, tá faltando coisa, botou. Agora, num momento de crise, todo mundo também tem que botar a mão na consciência e dizer onde foi que eu não fui SUS, onde foi que eu não me integrei nessa pauta. Então, comenta aí um pouco, Túlio, como é essa questão da Constituição, como é que ela está relacionada assim, nos nossos direitos, no nosso dia a dia. O que é que hoje, no dia a dia, a gente tem, que a gente às vezes não vê, que é garantia da Constituição? Vê só, é bem paradoxal, né? A gente, no mês de outubro de 2018, a gente está marcando os 30 anos da Constituição de 1988, a Constituição Federal, que resultou de um grande processo de mobilização da sociedade em torno da defesa dos seus direitos. quer dizer, como nunca tinha ocorrido na história do Brasil. Né? Naquele momento, por exemplo, os índios se organizaram e foram para o Congresso, ocuparam o Congresso, defendendo a sua pauta. As mulheres se organizaram, foram para o Congresso, defenderam as suas pautas. Diversos outros segmentos, né? Se organizaram, os sindicalistas se organizaram, as associações populares se organizaram, os trabalhadores rurais foram a Brasília, pressionaram em torno da questão da reforma agrária. Quer dizer, os diversos segmentos da sociedade se mobilizaram defendendo seus direitos. E, embora a Constituição de 1988 tenha algumas limitações, a gente sabe disso, ela foi a Constituição, ou ela é a Constituição mais avançada da nossa história. E é avançada porque contempla inúmeros direitos sociais. Por exemplo, a questão da demarcação das terras indígenas foi consagrada na Constituição de 88. O SUS, como a gente conhece, já que fez referência, é como um sistema universal de prestação de serviço na área da saúde, também foi contemplado na Constituição de 88. Quer dizer, uma série de direitos que foram ali estabelecidos. Né? A consagração daqueles direitos que estavam previstos na consolidação das leis do trabalho, por exemplo, muitos atingidos pela reforma trabalhista do governo Temer, também estavam lá colocados, né, como o direito à maternidade, né, que as crianças até uma certa idade ter direito à creche, a mãe ter direito a um período, né, para amamentação, os pais ganharam também um direito a algum período, né, mais curto, evidentemente, mas para acompanhar os filhos, o abono de férias foi consagrado, quer dizer, tudo isso que a gente hoje tem como algo que parece natural, né, que sempre existiu, muitas dessas coisas foram consagradas na Constituição de 88. E o que a gente tem... Então, a Constituição tem uma relação direta com o nosso dia a dia, com o nosso vínculo de trabalho, com nossas relações. Quer dizer, o fato do preconceito racial ser considerado um crime, quer dizer, está tipificado na Constituição, né, que a pessoa não pode cometer esse tipo de crime, né, contra um cidadão, uma cidadã. Inúmeros deles, né, estou tentando lembrar alguns aqui mais importantes que diz respeito ao nosso dia a dia. E o que a gente tem vivenciado, e aí é por isso que é paradoxal, é que uma Constituição que é mais jovem que você, né, Fernando, você chamou a atenção aí, essa Constituição, e do ponto de vista histórico, não é nada 30 anos, né? É uma geração. Essa Constituição ela vem sendo triturada, né? Desde 2016, quando a gente teve o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, que afastou a então presidenta do cargo, e Temer assumiu com um programa absolutamente ultraliberal, né? Um programa que foi derrotado nas urnas em várias eleições. E esse programa ultraliberal vai nessa direção de confrontar os direitos sociais, e aí os direitos trabalhistas estão incluídos, os direitos previdenciários, de tal maneira que termina privilegiando o capital em detrimento ao trabalho. A própria reforma da Previdência prevista é draconiana. Existem inúmeras brincadeiras, memes nas redes sociais que apontam nessa direção. Quer dizer, você vai ter aposentados só nos cemitérios, né? Porque, enfim, você imaginar que um trabalhador rural, uma trabalhadora rural vai alcançar o tempo de serviço combinado com a idade para poder alcançar a aposentadoria é uma ficção, né? Então, esses direitos vêm sendo enfrentados, vamos assim dizer, pelo capital, sobretudo a partir da implantação do programa ultraliberal de Temer. E agora, enfim, a gente tem ainda a possibilidade de, dependendo do resultado das eleições, a gente ainda ter algo mais agudo, né, nesse sentido. Vê só, o negócio que tá, eu acho que todo mundo que tá saiu, é isso. Mesmo quem é de todos os campos, assim, progressista, sempre foi pra rua, tá na rua hoje fazendo campanha. E uma das coisas que eu vejo muita gente comentando que é dificultoso demais pra conversar com o público que tá sendo atingido pela narrativa do candidato Jair Bolsonaro, que é que eles falam que tudo é mentira. Uhum. Tudo é mentira. Ah, mas ele vai tirar. Ele falou que vai tirar o 13º. É mentira. é mentira, ou então não vai, ele não vai poder fazer isso. Aí, se tu pudesse comentar assim um pouco, como é que eles estão conseguindo, qual é a forma que eles estão conseguindo minar, e se essa forma é a mesma que o governo do Jair Bolsonaro está apontando, ou se eles já estão apontando novas formas de destruir essas bases da Constituição. Vê só, um dos membros da equipe de Jair Bolsonaro deu uma declaração recentemente dizendo que era necessário fazer uma constituinte, né? E que para fazer uma constituinte, fazer a constituinte significa você ter um grupo de pessoas que vai modificar a Constituição. Quer dizer, uma constituinte pode ser demandada a partir da votação dos eleitores, das eleitoras. Quer dizer, numa democracia pressupõe isso, né? Escolher pessoas que participem de uma Assembleia Nacional Constituinte ou participem de um Congresso Constituinte e altere a Constituição. A ideia, eu não estou agora lembrado exatamente o nome dele, mas é um militar ligado ao Bolsonaro, e isso teve muita repercussão, ele defendeu fazer uma nova constituinte e disse que fazer uma constituinte não precisava consultar o povo, né? Podia escolher alguns notáveis que elaborariam a Constituição. Quer dizer, isso é uma agressão ao Estado Democrático de Direito. E, sobretudo, aquela ideia que eu já trouxe, a Constituição de 88 resulta de uma grande mobilização popular no final do regime militar. Então, isso mexeria na Carta Magna, né, na Constituição Federal. Por outro lado, o que tem ocorrido é que a gente tem uma campanha atípica, né, nesse momento, quer dizer, ela é muito diferente de todas as campanhas presidenciais que nós tivemos até agora na nossa história, onde um candidato, tem um programa que é um programa mínimo, né? Mas que a gente conhece ele, e aí eu estou me referindo ao Jair Bolsonaro, a gente conhece ele através da história, que é uma história longa, 28 anos na política, só teve 2 projetos aprovados no Congresso, a família dele é toda de político, né? Ele acaba de eleger filho, deputado, senador. Quer dizer, é alguém que está envolvido com a política há muito tempo e que tem sucessivamente se manifestado o que é que ele acha que um governo deve fazer, né? Então, já deu declarações de que apoia a ditadura militar, que o problema da ditadura foi que só torturou, mas que devia ter matado 30 mil pessoas. Isso são declarações que eu estou me referindo, que quem está ouvindo pode checar imediatamente, né, botando no Google essas expressões, vai achar, ou no YouTube, vai achar tudo isso. Também se referindo, né, aos quilombolas, dizendo que, bom, lá se pesa as pessoas por arroba, não servem para nada, são dolentes, né, coisa dessa natureza. Agride as mulheres o tempo todo, né, com expressões machistas, já agrediu a Maria do Rosário, então deputada federal Maria do Rosário. Enfim, o que a gente conhece dele, claramente, é esse tipo de comportamento, né? Fora isso, é o pensamento do Paulo Guedes, que é o principal coordenador da campanha dele e é quem trata das questões da economia. E aí o Paulo Guedes é um ultra liberal. Quer dizer, ter saudade do programa de Temer, né? Que Temer está implantando e que é draconiano. Mas ele é ultra liberal. Quer dizer, já lançou as ideias. O país tem em torno de 150 estatais, ele chutou o número, e disse que quer privatizar todas. No primeiro ano de governo, quer privatizar 50 estatais. Quer dizer, a defesa de que a nossa bandeira é verde e amarela e nunca pode ser vermelha, mas esse verde e esse amarelo, a ideia é entregar o capital internacional. Quer dizer, a defesa do símbolo nacional é só um discurso. Então, é isso. Há todo um discurso que aponta numa direção que faz com que a gente tema, né, o fato dele poder ser eleito, porque, enfim, dá umas características ao candidato que tipicamente de um comportamento fascista, né? Basta olhar a história, e nazista também, porque tem a questão aí que se aproxima, né, da perseguição de determinados setores da sociedade. Enfim. E que aí a gente teme por isso, né? O receio é coisa desse tipo. Bom, e do outro lado você tem, enfim, um programa de governo que está baseado na experiência de 14 anos no poder, né, sobretudo os 8 anos que o ex-presidente Lula governou, e que não transformou o Brasil num país comunista, né? Isso é um fato, quer dizer, o discurso eu estava vendo ontem na internet... Se rolar, já tinha rolado, né? Se era para rolar com capital político e eleitoral que Lula teve quando foi eleito, isso já tinha rolado há muito tempo. Eu estava vendo ontem nas redes sociais, alguém mandou para mim no WhatsApp, a invasão que fizeram na sede da CNBB, quando estava ocorrendo um evento da CNBB, pessoas se colocando como cristãos e exigindo da CNBB uma postura contra o PT, o comunismo, contra Lula, etc., que seria o que o PT estaria para implantar no Brasil. Então, enfim, a experiência mostra, né, que, pelo contrário, quer dizer, foram feitas políticas mais inclusivas, socialmente mais inclusivas, voltadas a setores mais vulneráveis da população, do ponto de vista econômico, social, né? Então, de modo geral, é isso, né? O que está colocado aí nas duas candidaturas. E, enfim, a gente não sabe se acredita no Bolsonaro, tudo que ele disse ao longo dos 28 anos da vida pública dele, ou se vai acreditar agora, quando ele sequer participa dos debates eleitorais para reafirmar as posições. Quer dizer, eu posso dizer o que eu quero para que o eleitor ouça naquele momento, e depois eu vou fazer aquilo que são as minhas convicções, são os meus princípios, aquilo que eu guardei durante toda a minha formação, que eu fui construindo durante toda a minha formação. Pessoal, um ponto também, linkando com isso, né? Propõe nova Constituição. Uma das coisas que está muito em voga nesse debate eleitoral, que a gente até comentou rapidamente aqui, é a questão do autoritarismo. Uhum. Tu acha que o autoritarismo pode ser uma via de implementar? Porque, assim, fazer uma nova Constituição, chamar notáveis, ou seja, ó, vou chamar 2, 3 aqui, nós 4 aqui vamos fechar, fazer uma Constituição para quase 200 milhões de pessoas. Uhum. Acho que isso é meio difícil, mas como é que tu vê, assim, o autoritarismo cortando esse tópico? Exatamente, Fernando. A gente tem experiência disso no Brasil, né? Eu poderia citar várias, mas eu vou citar um episódio de 1977, né? Quando o regime militar, né, a ditadura militar, já enfrentava dificuldades porque a oposição conseguia eleger mais deputados, mais senadores. É o que aconteceu em abril de 1977. O general Geisel fechou o Congresso Nacional durante 2 semanas, fazendo com que não tivesse mais nenhuma atividade ali. Juntou na Granja do Torto, né, que é uma das casas ocupadas lá em Brasília por essas autoridades, né, que estão na presidência, vice-presidência. E juntou algumas pessoas. Era o presidente da Arena, que era o partido, né, que dava sustentação à ditadura militar, o presidente da Arena, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, mais uns 2 ou 3 assessores, Golbery do Couto Silva, né, que foi um general que concebeu o SNI, o Serviço Nacional de Informação, que era o terror, né, implantava o terror no Brasil, e que está até o decreto do governo de segunda-feira, depois a gente pode até falar sobre isso, mas tem a ver com sua pergunta. Saiu um decreto na segunda-feira que praticamente restabelece algo muito parecido com o que o SNI fazia, né? E que aí eu penso que é uma questão de preparar o que pode vir a ocorrer depois das eleições para justificar uma intervenção mais efetiva das Forças Armadas para manter a ordem social, algo dessa natureza. Mas eu me referia ao que aconteceu em 77. Esse grupo de pessoas simplesmente retalhou a Constituição brasileira. Criou o que se chamou de pacote de abril, que era recheado de casuísmo para que a ditadura permanecesse mais tempo, porque ela já enfrentava muitas dificuldades. Então, simplesmente mudou a Constituição, né? Como você disse, nós 4 aqui poderíamos agora mudar a Constituição e fazer o que quisesse dela, né? Só que o viés que a gente tem agora é o viés do autoritarismo, que prescinde a participação popular, que não quer a participação popular, exclui a participação popular, que fica criminalizando as organizações sociais, as organizações da sociedade civil, e quer reformular a Constituição. Então, é um corte absolutamente autoritário que reproduz o que existia na ditadura militar. Isso aqui é terrível. Quer dizer, o que parece que está ocorrendo e que vai ocorrer nos próximos meses, talvez anos, espero que não seja tanto tempo, ou que não venha nem a ocorrer, é a possibilidade de você, numa democracia formal, né, dizer, não, o Congresso está aberto, o Judiciário está funcionando, existem eleições, etc., você impor a sua vontade, a vontade que é de um grupo, né, que, enfim, está despontando como favorito até agora, segundo as pesquisas, a vencer a eleição, essa vontade sobre a maioria. E uma vontade autoritária, né, com o respaldo das Forças Armadas, é isso que a gente tem visto, com a conivência do Supremo Tribunal Federal, portanto, do Poder Judiciário, né, quando a gente vê, por exemplo, o Dias Toffoli, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a casa ou a instituição que deve preservar a Constituição. Ele pede ao comandante do Exército a indicação de um general da ativa para vir assessorar a presidência, ele acabando de assumir o cargo. Então, mostra que no Poder Judiciário está contaminado, né, pela visão que as Forças Armadas têm da política. E aí uma série de coisas. O Temer nomeou, por exemplo, o ministro da Defesa, é um general da Reserva. Isso não existe em nenhuma democracia razoavelmente consolidada no mundo ou numa democracia que tenha respaldo numa cultura democrática enraizada na sociedade. Isso não existe. A gente tem um ministro da Defesa que é um militar, né? Isso é um absurdo, quer dizer, os militares devem estar cuidando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e não ser o ministro da Defesa, enfim, porque está pressuposto que a gente vive numa democracia, portanto, é um civil que deve estar à frente desse ministério. E uma série de outras coisas, quer dizer, a Lei de Segurança Nacional, que é um resquício da ditadura, quer dizer, faz parte do que a gente chama o entulho autoritário, montado pela ditadura, a Lei de Segurança Nacional ainda está em vigor, inclusive sendo usada contra o agressor do próprio Jair Bolsonaro. Quer dizer, isso é uma aberração. Quando qualquer tipo de agressão que possa ocorrer em relação à pessoa, isso está tipificado na legislação, né? O Código Penal prevê que tipo de pena a pessoa é passível, dependendo do que ela faça. Há também o artigo 142 da Constituição, que prevê que qualquer poder instituído pode convocar as Forças Armadas a intervir num conflito ou numa situação que o governo ou essa instituição considere que está ameaçando a ordem social. Um exemplo, no Rio de Janeiro, as Forças Armadas estão lá ocupando o Rio de Janeiro. Isso é um absurdo, quer dizer, as Forças Armadas é para cuidar das fronteiras, né, da integridade do país, etc., e não para tratar de uma questão interna que antes de ser um caso de polícia, é sem dúvida nenhuma uma questão social, né? Tem uma natureza social e assim devia ser enfrentada. Então esse artigo 142 também é uma aberração. Então a gente tem uma série de elementos que não foram varridos, né, pela democracia, pelos governos que se estabeleceram a partir de 1989, através da eleição direta, e a gente tem a perspectiva ainda de tornar isso mais grave, né, com o avanço mesmo dessa... Mais do que o avanço de uma candidatura da extrema-direita com perfil fascista. Mas é a gente observar que está se criando na sociedade brasileira, a partir do posicionamento dessas lideranças ou desses políticos, uma cultura ou a retomada de uma cultura autoritária que a gente pensava que, de certa forma, estava superada, ou pelo menos em parte superada. Mas a gente vê que não. Até a última eleição presidencial, ninguém se apresentava como um candidato da direita. Era todo mundo, no máximo, centro-direita. Não, é do centro. Aliás, nem centro-direita, era nem centro. Nem o PSDB falava em privatização mais, né? Não, não falava. O DEM, o DEM se colocava com o PFL, né, o antigo PFL e tal, se colocava como partido liberal, etc. Mas agora não. Agora o cara diz que é da extrema-direita, bate no peito. E, enfim, diante de um contexto de crise que a gente vive, né, crise em várias dimensões, termina repercutindo junto à população, impressionando, né, os eleitores contaminados aí pela questão grave da segurança que a gente vive, de uma certa crise econômica que a gente vive, embora eu acho que a gente até tem que relativizar, né? Essa coisa da crise econômica é muito... É o humor dos agentes econômicos, né? Quando eles têm uma predisposição mesmo contra o governo de Dilma... Apoiar um candidato, por exemplo? É. Então, Bolsonaro sobe na pesquisa, aí a Bolsa de Valores sobe, o dólar cai. Tá vendo que... Pois é, quer dizer, que relação é essa? É uma relação... Mesmo porque, enfim, eu vou ganhar mais dinheiro, eu que vivo na Bolsa de Valores. A Taurus rendeu 150% depois de uma determinada pesquisa que saiu. Pois é. E a 150%. Gente, e rola nas redes sociais aquele vídeo de Bolsonaro em frente a uma propaganda da Taurus com uma série de armas e ele comentando, né? Que é tal arma, não sei o quê e tal, e puxa, e testa, e termina dizendo que o cidadão de bem vai poder ter acesso àquela arma. Cidadão de bem, na concepção dele, trocando em miúdos, é um homem branco, com patrimônio rico, dono de propriedades. Quer dizer, homem de bem não é quem é socialmente, economicamente excluído. Sim. Isso na visão do Bolsonaro. Não tenho dúvida que é essa a visão dele. Não, sim. Tu falasse uma coisa aí no meio dessa fala aí que eu gostaria de dar uma provocada. Assim. Tu falasse que pode estar acontecendo tudo isso sobre uma roupagem de democracia formal. Isso. Eu sei que isso é um tema bem caro na ciência política, uhum. O conceito de democracia. Aí, se tu pudesse explicar um pouquinho o que é essa democracia formal, como é que está rolando esse debate dentro da ciência política? Estão fazendo meia-culpa ou ainda é isso mesmo? Se tiver eleição, não sei o que, está valendo. Não, então, tem muitos cientistas políticos que pensam dessa forma, né? Acha que a democracia se resume à disputa eleitoral. Que ali estão colocados os atores políticos, sejam coletivos como partidos, sejam indivíduos, né, os membros de um determinado partido que disputam eleições. E aí, muitos cientistas políticos resumem a democracia a isso. Se há disputa eleitoral, portanto, haveria uma certa igualdade de possibilidade de se eleger, então a gente tem uma democracia. Quer dizer, é uma visão, no meu entendimento, é uma visão estreita. Quer dizer, esse é um elemento importante para a democracia. Evidentemente que não se faz democracia sem eleições. Agora, eleições, por si só, não garante a democracia. Quer dizer, a democracia tem que ser mais ampla do que uma democracia política, onde existam as instituições e elas funcionem, mas que pressuponha um controle social sobre essas instituições. Quer dizer, as instituições não podem fazer, as pessoas que estão envolvidas ou que estão à frente dessas instituições não podem fazer o que querem. Tem que ter determinado controle social sobre isso. Sejam instituições do governo, do poder executivo, do legislativo, do judiciário, sejam instituições, entidades da sociedade civil. Um tema caríssimo aí, a questão da mídia. Né? Quando se fala do controle social da mídia, aí se acha que agora vai ser uma ditadura, ou vai se só se vai transmitir, ou só se vai fazer naquelas mídias o que é a vontade de um partido, de outro, etc. Quando, na verdade, não é isso. Né? Controle social sobre a mídia é, mesmo que a sociedade civil organizada, é criar determinados parâmetros, ou a partir de determinados parâmetros criados, ver se aquilo está sendo observado ou não. Quer dizer, acabar com o monopólio, né? Quer dizer, no Brasil você tem uma família ou uma pessoa que é dono de rádio, TV, tem portal, tem jornal. Quer dizer, a comunicação fica concentrada ali. Né? Enquanto que outros países, inclusive de perfil liberal, de corte liberal, há uma política de controle sobre isso. Né? Você não pode ser dono num determinado local de inúmeros meios de comunicação. Na Alemanha, até se a gente quisesse abrir uma rádio, eles dão todo o equipamento. Pois é. E aqui no Brasil, não. Aqui é perseguido, né? Como se estivesse fazendo uma contravenção, alguma coisa desse tipo. Então, a ideia de democracia como sinônimo de eleição, ou de, no meu entendimento, é restrito. Né? A gente tem que pensar que uma democracia ela pressupõe uma igualdade, ou uma maior igualdade, ou uma menor desigualdade se queira usar dessa forma, é social, econômica, por exemplo. É só pensar, os países que têm democracia, uma cultura democrática mais enraizada na sociedade, que tem uma tradição democrática, uma democracia longeva, que enfrenta as crises, mas não se questiona se a democracia é melhor ou a ditadura, são países que são mais homogêneos, né, do ponto de vista social e econômico. Quer dizer, não é, a sociedade não é exatamente aquela pirâmide onde você tem 1% lá em cima, no cume da pirâmide, dona de 75% ou mais da riqueza toda do país, e você tem uma base enorme que só tem a outra parcela mínima da riqueza do país. Então, a democracia, no meu entendimento, pressupõe muito mais do que as eleições. E a experiência que a gente está vivendo demonstra isso, ou escancara, né, essa visão como uma visão estreita. Porque a gente está vivendo, desde 2016, uma situação que caminha cada vez mais para um estado de exceção, né, onde o poder judiciário assume um protagonismo enorme na política, o que não é bom para a democracia, onde a gente tem uma série de direitos que são cerceados, onde a gente tem de respeito a decisões da ONU, por exemplo, né, que emitiu uma resolução defendendo ou reivindicando que o ex-presidente Lula pudesse participar do processo eleitoral, né, que essa garantia individual dele devia ser mantida. E a gente tem decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe, inclusive, entrevistá-lo. Não é nem participar da campanha, é dar uma entrevista. E, bom, e a gente tem todas as contradições, né? O Azeredo, o ex-governador e senador de Minas Gerais, por exemplo, ele pôde sair da prisão para votar em Minas, por decisão do Poder Judiciário. O Beto Richa, né, que foi candidato a Senado no Paraná, ele teve uma decisão em segunda instância, da mesma forma como o ex-presidente Lula teve, e essa decisão o mandava para prisão, ele foi preso, né, e o ministro Gilmar Mendes deu uma sentença liberando ele da prisão, e mais do que isso, dando um salvo-conduto, né, vetando qualquer possibilidade dele ser preso posteriormente. Então, tudo isso mostra que a democracia não pode se resumir à eleição, porque está acontecendo a eleição, e essa é uma eleição que, qualquer que seja o resultado, ela está maculada, está contaminada por várias questões que distorcem o processo eleitoral. Uma eleição que não tem nenhum problema, ela já tem uma distorção, que é o quanto o poder econômico, né, distorce, né, o resultado das eleições. Se a gente olha para a população brasileira, o percentual são 51%, 52% da população são mulheres. A gente não tem essa representação no Congresso. A gente tem uma sub-representação no Congresso, no Executivo, em todos os setores. Né? Onde é menor é no Poder Legislativo. No Poder Judiciário. Por quê? Porque pressupõe concurso público. E aí, aparentemente, as condições são iguais. Quer dizer, a gente sabe que economicamente não, porque são formações, condições para se formar de forma diferente. Mas é onde tem a presença maior das mulheres. Mas no Poder Executivo e Legislativo é muito pouco, então não representa. Isso é uma distorção. Outra distorção é a parcela da população que é afrodescendente, né? No Brasil está subrepresentada no Congresso, né? Os trabalhadores estão subrepresentados, né? E nessa legislatura isso diminuiu muito, né? Já se viu, por exemplo, a representação de classe sindical, etc., já caiu bastante. Então, tudo isso tem a interveniência do poder econômico. O poder econômico termina distorcendo o resultado das eleições. Então, por essa razão, numa eleição em condições normais de temperatura e pressão, já tem o poder econômico que distorce, né? E uma eleição que tem todos esses fatores que a gente, que eu me referi, que a gente está acompanhando, ela está muito mais contaminada. E se você for conversar com a maior parte dos cientistas políticos, eles vão dizer: não, a gente vive numa democracia porque tem eleição, porque as instituições estão funcionando, as instituições da democracia estão funcionando. Estão funcionando como? E voltadas para quem? Né? É essa questão que a gente tem que encarar. Para finalizar esse tópico assim, sobre democracia, pá, vamos dizer que ainda mais, vamos considerar que fossem só eleições. Como é que tu encara a interveniência assim, dessa questão das notícias falsas? De um esquema organizado de notícias falsas. Pois é, eu falei de tudo que está contaminando a eleição e não toquei nesse assunto que é o assunto do momento, né? Enfim, a gente está vivendo, né, uma eleição atípica porque as mídias tradicionais perderam, estão perdendo feio para as redes sociais. Né? E o candidato que está sabendo usar isso em seu benefício é exatamente o Jair Bolsonaro. E aí se dá uma disputa desigual, né? Porque você tem não só a candidatura de Fernando Haddad, mas outras candidaturas também, inclusive candidaturas com perfil de centro-direita, à direita, que se utilizaram das redes sociais e que não montaram sua campanha baseada nas fake news ou nas mentiras, né? Nas notícias falsas, nas mentiras, nas agressões, na falsidade mesmo, ou, inclusive falsidade ideológica, porque circula muita coisa como se fosse de outra pessoa, ou até do PT, ou da campanha de Ciro Gomes, ou de Guilherme Boulos, né? E, na verdade, não são. Então, isso também está distorcendo essa eleição. Na verdade, hoje a ministra, né, Rosa Weber, ela ia dar uma declaração, não sei se o que foi que aconteceu, se aconteceu mesmo, que era exatamente tratando dessa questão, tardiamente, né, porque ela está como presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, como ministra do Supremo Tribunal Federal. Mas tardiamente, porque desde o início da campanha, a gente sabe que está montado. A questão do kit gay, né? Isso foi apresentado em rede nacional durante o Jornal Nacional, numa entrevista na Rede Globo, né? Não foi de forma anônima, foi o Jair Bolsonaro apresentando esse tipo de coisa. E a gente sabe, todo mundo sabe, inclusive aqueles que acreditam nisso, eu penso que muitos que acreditam nisso sabem que não é verdade. Né? Porque, enfim, tem filho na escola, nunca teve acesso àquele livro, nunca teve nada parecido com aquilo no horizonte escolar. Então, essas eleições são eleições que estão ocorrendo onde uma candidatura, a de Jair Bolsonaro, baseia a sua campanha nas redes sociais e a partir das fake news, a partir de plantar notícias falsas, mentiras, etc. E agora ficou evidenciado, né, que há um abuso do poder econômico, né, possivelmente Caixa 2. Legal, né? É crime eleitoral, é passível da chapa concorrente daquela coligação, daquele partido ser impugnada, ser cassada, impugnada. É passível até de, no caso de ser eleito, não tomar posse ou ser destituído do cargo. Né? Isso está tipificado na legislação brasileira. É crime. Né? Você pode usar as redes sociais dentro do limite, né, que você estabeleceu no orçamento da sua campanha, e você não pode, para atingir o outro, quer dizer, construir notícias falsas, nem dirigir essas notícias falsas para o outro candidato. Quer dizer, as redes sociais, o que a legislação, um pouco de legislação que foi feita com relação às redes sociais, você faz, tem que estar no custo da campanha, e tem que ser para apresentar seu programa, defender o que você pensa. Quer dizer, tem que ser pró sua candidatura e não contra a outra candidatura, como está baseada essa eleição. Então, isso também contamina o processo eleitoral. E contamina não só a candidatura do Jair Bolsonaro e do general Mourão. Né? Bom, a gente chamar a atenção que é uma chapa formada por um capitão e um general. Mas contamina também a própria composição do Congresso Nacional. Porque não dá para imaginar que se o Jair Bolsonaro não alcançasse os 46% no primeiro turno, se ele tivesse tido 10% dos votos. É claro que a bancada do PSL, que é o partido que ele está afiliado agora, ele foi filiado ao PP, né, o partido mais envolvido com os escândalos de corrupção, inclusive em denúncias da Lava Jato, evidentemente que não tinha feito a quantidade de deputados que fez. Né, que, enfim, a própria Janaína Pascoal lá em São Paulo não teria tido aquela votação. Isso aí foi catapultado, impulsionado pela votação que o Jair Bolsonaro teve. Então o próprio Congresso Nacional, ele está contaminado por esse tipo de fraude eleitoral que foi cometida e que é danado, Fernando, porque é o seguinte, o Jair Bolsonaro ele não podia nem ser candidato, na verdade, né? Ele era um político que já devia ter sido cassado na atividade dele dentro do Congresso, porque diversas vezes ele faltou com decoro parlamentar. Quando ele diz que, quando ele defende a ditadura, quando ele diz que deveria matar 30 mil pessoas, quando ele diz que o próprio presidente da República à época, Fernando Henrique Cardoso, deveria ser morto. Quer dizer, ele está incitando a violência, ele está incitando essa violência contra o presidente da República, né, que tem, independente de quem seja o presidente da República, tem todo o poder que envolve o cargo, né, o dirigente máximo do país. Tortura não é um crime específico de um contexto ou outro, é um crime de lesa humanidade. Isso. Afeta toda a humanidade. Né? Isso, e é condenado internacionalmente, pelas cortes internacionais. Né? Por isso que lideranças políticas estrangeiras, líderes estrangeiros, intelectuais e tal, jornais liberais fora do Brasil têm condenado, né? A Le Pen, né? A líder da extrema-direita na França, já disse que um candidato com esse perfil e defendendo isso não poderia nunca ser candidato na França. E ela representa a extrema-direita francesa. Né? Então, tem todos esses aspectos aí, né? Que completamente contaminado. Mas o que eu queria ressaltar é essa questão. A gente tem uma candidatura de alguém que não devia nem ter entrado na disputa. E não é porque eu não gosto dele, ou alguém acha feio e tal. É porque ele não tem decoro parlamentar. Ele defendeu dentro do Congresso o fechamento do Congresso. Então, isso vai contra a Constituição brasileira no que ela tem como cláusula pétrea. Quer dizer, porque a Constituição tem as cláusulas que são, para usar a expressão daquele ex-ministro de Collor, né, que são imexíveis, né, que são as cláusulas pétreas, não podem ser mudadas, porque uma vez mudada, muda a natureza do país, passa a ser outro país, porque aquilo ali é a carteira de identidade do Brasil. Né, a gente não pode ter duas carteiras de identidade, nem pode mudar as nossas carteiras de identidade ao bel prazer. Então, essas cláusulas não podem ser mexidas e em uma dessas cláusulas se estabelece que o Brasil é uma federação composta por três poderes, o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo, por tantos estados, pelo Distrito Federal, quer dizer, todas essas características que dão ao Brasil uma determinada identidade e que garante, a partir da Constituição de 88, que o país deve ser um Estado democrático de direito. Aí alguém defende isso, né? O que ele fez com relação aos quilombolas... fecha o Brasil, né? O que ele fez, a declaração dele com relação aos quilombolas, por exemplo, é passível de prisão em flagrante. Se eu estiver aqui no meio da rua e agredir alguém, né, em função da origem da pessoa, né, quer dizer, um negro, uma negra, eu usar uma expressão de baixo escalão, ou até dizer, seu negro safado, sua negra safada, não sei o quê e tal. Alguém ouvir, não precisa ser um policial. Alguém ouvir, tiver testemunha, eu posso ser preso em flagrante. Eu posso não. A legislação garante que eu devo ser preso em flagrante e não tem fiança para esse tipo de crime. Aí um deputado federal se reporta a uma determinada comunidade que tem uma identidade, né, constituída, que está garantido esse direito pela Constituição brasileira e tal. E não acontece nada, né? É esse absurdo que a gente chegou. Né? Aí, enfim, dá a sensação de que essas fake news, esse caixa 2, essa coisa, sei lá, vão passar a mão na cabeça dele, repreender e deixar para lá, né? Como deixaram ele chegar a ser candidato a presidente da República. Sim. Eu vou puxar só um último tema aqui, que a gente já foi bem, bem longo aqui, 40 minutinhos que vai ser. Vocês deixam falar, eu fico falando aí. Mas eu queria que tu comentasse esse outro tema aí que tu gosta, que tu já pesquisou, pesquisa ainda, futebol? Futebol pesquiso, sim. Comenta aí sobre as torcidas organizadas. Gaviões da Fiel disse: se alguém tá aqui e vota em Bolsonaro, não conhece a história da Gaviões, pode pegar o banquinho e lavrar. E outras torcidas também, né? Uhum. Acho que se posicionaram. Dá uma comentário aí sobre isso. Então, vê só. Eu tenho estudos nessa área de futebol, não estudo especificamente torcidas, mas a gente faz estudos nessa área. né? Já fiz mais, com mais intensidade do que faço hoje, mas ainda faço. E penso o seguinte, é exatamente o que foi declarado pelos dirigentes da Gavião, da Gaviões, né? É lembrar que o Corinthians, né, e aí a Gaviões teve uma participação importantíssima nisso, o Corinthians, através da participação de alguns jogadores, como Sócrates, Vladimir, Casagrande, né, e outros, puxaram na área esportiva a defesa das diretas já. Quer dizer, que as diretas já significava pôr um fim ao regime militar e eleger presidente através do voto direto, né? Numa democracia. E chamava democracia corintiana. Então, isso ocorreu no início dos anos 80 e foi um símbolo, né? O Corinthians entrava, né? O Sócrates entrava com a faixa na cabeça, democracia, todos vestindo uma camisa, né? Chamando atenção direta já. Tinha uma participação pelo fim do regime militar e pelo estabelecimento da democracia. Então, isso é importantíssimo, né? A participação de outras esferas, porque, enfim, estamos no Brasil e quem corre risco somos todos nós, brasileiros e brasileiras. Né? A gente viu também, né, nesse campo do futebol, nesse campo esportivo, particularmente no futebol, também a posição, por exemplo, do Barcelona, né, que é uma posição exemplar. E aí é a do próprio clube. Né? Aquele comunicado foi um comunicado interno dentro do Barcelona, não foi público, mas que vazou. Né? E é um comunicado com a decisão de tirar um papel importante de Ronaldinho Gaúcho e de Rivaldo, em função deles estarem apoiando explicitamente, né, o Jair Bolsonaro. E isso não é um capricho do Barcelona. Quer dizer, esses dois jogadores passaram pela Catalunha, passaram pelo Barcelona, jogaram lá, né? E se a gente pega uma camisa do Barcelona, por trás da gola da camisa tem escrito o lema do clube, né? Mais que um clube, né? No estádio do Barcelona tem uma pintura enorme que diz isso, mais que um clube. Quer dizer, por quê? Porque o Barcelona faz parte da identidade cultural, política da Catalunha, né? E a Catalunha sofreu durante a ditadura de Franco, né, do general Franco, né, uma ditadura estabelecida a partir de uma guerra civil onde houve um massacre de parte da população espanhola, né, dos socialistas, os comunistas, os homossexuais, os imigrantes, todos aqueles que não agradavam, né, o general Franco eram passíveis de extermínio. E a Catalunha teve uma perseguição política enorme, né, contra a Catalunha, que é uma das regiões autônomas, né, da Espanha, e que luta até hoje por independência completa do território espanhol. Então, eles não aprenderam a lição, né? Quer dizer, achando que aquilo é só uma frase de efeito. Não, essa questão de enfrentamento do fascismo para o europeu é um tema caro, né? É muito importante, e na região da Catalunha também. Nossa. Túlio, eu agradeço muito aí tua presença, a conversa massa. Peço aí para tu se despedir, manda um alô, manda um salve aí pra galera, quer que tu uma mensagem aí. Ah, foi legal, assim, eu agradeço o convite, né? Me disponho a vir aqui outras vezes, acho que eu sou servidor público federal, né? Então o meu salário vem de algum lugar. Né? Não é eu não tenho um patrão que me contratou e que me paga. Quer dizer, eu, como servidor público federal, eu entendo que minha formação foi toda em universidade pública, né? E a sociedade arcou com isso, né? Com a minha formação, e arca com o meu salário. Então eu tenho mais do que obrigação de me dispor a conversar, né? Sobretudo nos lugares mais alternativos, né? Nas mídias mais alternativas, na rede pública. Eu tenho mais obrigação mesmo de estar participando. Então, eu agradeço muito o convite, acho que o papo foi muito legal, né? Espero que quem está ouvindo agora, online ou posteriormente, tenha gostado, né? E tenha ajudado um pouco a compreender que momento político a gente está vivendo, que conjuntura a gente está vivendo. E a gente está às vésperas de tomar uma decisão que pode ser uma decisão bastante cara à sociedade brasileira, né? Que dure aí algo, sei lá, uma geração ou mais, como a ditadura militar durou 21 anos. A gente não sabe, imagina o que é que pode vir por aí, e não parece nada bom, caso o Jair Bolsonaro ganhe. E do outro lado a gente tem uma candidatura que, enfim, pode reproduzir uma experiência que ocorreu durante 14 anos. Né? Pode não ser a ideal do eleitor, da eleitora, mas, enfim, no primeiro turno a gente pôde escolher com mais liberdade. Agora chegou o momento de escolher o caminho da democracia ou a possibilidade do retorno ao autoritarismo, ainda que com verniz democrático. Massa. Obrigado, Túlio. Vocês vão curtir agora, vou botar uma musiquinha, já já a gente volta aí para finalizar o programa. A música é Eu Me Chamo Cúmbia, Ladélio Valdez. Nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy argentina, oh tierra hermosa donde nací. Alô, alô, voltando aí. Esse foi o Cá Entre Nós. A gente, esses dias, esteve meio corrido e tal. Não deu pra organizar nossas vinhetinhas. Mas a gente deixa aqui o chamado. Semana que vem estamos de volta. Vamos organizar a reprise. Eu acho que pra botar de manhã e de tarde, na próxima semana, os programas que a gente gravou. E entrando ao vivo, todas as noites, às 6 horas. Até então, temos a média agendado. uma participação pela Frente Evangélica pela Democracia, da candidatura dos Juntas, de Ivana. A gente já ficou de falar com ela, que é professora. E quem foi que a gente falou, outra pessoa? Não sei, a gente ainda tá fechando mais duas vaguinhas aí para fechar essa semana. Mas na próxima semana a gente volta com as reprises dos programas gravados durante o dia todo aí para alimentar. E aqui no CIS a gente está com plenária marcada para as 6 horas. Eita, no mesmo horário do programa. Deu erro. 6 horas da noite, segunda-feira, tem plenária no CIS para debater ações no nosso bairro com relação à campanha. Ontem rolou debate, foi massa, foi um momento lindo. E a gente deixa aí o convite. 6 horas aqui no CIS. Vamos chegar junto, vamos fazer essa força. É isso. Boa noite. Essa foi a Rádio Comunitária Aconchego, 88.5 FM. Quer entrar em contato com a gente? Quer dizer que se gostou? Quer mandar uma sugestão? Anota aí nosso zap. 997-215409. Repetido. 997-215409. Falou, boa noite.